clima de Natal já tinha tomado conta de todos. E uma mulher estava dentro de um shopping, hiperlotado, com as pessoas apressadas, comprando os presentes da última hora. E ela entrou numa grande loja. Queria comprar uma boneca, sei lá. E quando ela virou assim no corredor, viu um menino segurando uma grande boneca nos braços. E escutou a tia do menino dizendo: "Larga isso, Betinho. Já te falei que a gente não tem dinheiro para comprar essa boneca. Não sai daí não, a tia já volta." E o menino continuou lá, segurando aquela grande boneca nos braços. Essa mulher, apesar de apressada, ficou olhando para o menino. Que estranho um menino querer uma boneca. Mas ela se aproximou e perguntou: "Por que que você quer essa boneca, menino?" Ele falou: "É para minha irmãzinha. Sabe o que acontece? A minha mãe vai se encontrar com ela essa noite. E eu quero que o meu pai dê para minha mãe essa boneca, para minha mãe levar para minha irmãzinha." "Ah, sua irmãzinha não mora com vocês?" "É, ela foi num lugar muito longe. E o meu pai falou que a minha mãe vai ter que ir também. Que a minha mãe também vai para um lugar muito longe e nunca mais vai voltar. Vai se encontrar com a minha irmãzinha. E eu queria comprar essa boneca para minha mãe levar para minha irmãzinha." Aí aquela mulher compreendeu na hora o que estava acontecendo. Olhou a etiqueta na embalagem e viu que a boneca custava quase 100 reais. Então ela tirou o dinheiro da sua bolsa e deu na mão do menino e falou assim: "Olha, quando a tua tia chegar, você mostra para ela o dinheiro e fala que alguém te deu de presente de Natal." E aquela senhora saiu dali, foi para outra seção comprar algum presente. Mas ficou pensando no menininho. Quando ela chegou em casa naquela noite, ela ligou a TV e o noticiário da noite falou de um acidente automobilístico onde a mulher estava muito ferida e a sua filhinha tinha morrido. E ela, na hora, se lembrou do garotinho lá no shopping e pensou: deve ser esse caso. A irmãzinha dele morreu e a mãe está em estado grave, vai morrer também. Ainda bem que eu comprei aquela boneca. E ela ficou tão interessada com aquele caso que logo de manhã comprou o jornal e leu a notícia que a mulher acidentada havia falecido. Era uma notícia triste para um dia de Natal, mas ela se sentiu atraída por aquilo e procurou saber aonde seria o funeral. E os dois corpos estavam sendo velados na capela do hospital. E ela foi ali. Quando chegou lá na capela do hospital, viu os dois caixões. O grande, da mãe do menino, e um pequenino, branco, da sua irmãzinha que tinha morrido. Mas quando ela se aproximou do pequeno caixão, viu que nos braços da menininha morta estava aquela boneca. Aquela boneca que o menininho queria comprar para dar de presente para sua irmãzinha. E ela ficou ali emocionada, chorando junto com aquela família. Chorando com aquele marido, agora viúvo. Chorando com aquele filhinho, agora órfão. Chorando por aquelas vidas que estavam partindo justamente no dia de Natal. E como todos os natais seriam tristes agora, para aquele homem e para aquele menino. E ela também ficou pensando em todas as pessoas que no dia de Natal choram a ausência de uma pessoa querida. Quantas pessoas que não podem mais ouvir Feliz Natal, que não podem mais ganhar um presente, nem sequer retribuir um sorriso. Ficou pensando em quantas pessoas podem estar tristes no dia de Natal, e que valeria a pena se ela pudesse, sempre em dia de Natal, levar alegria para as pessoas que choram. E ela começou a fazer isso com aquela pequena família que restou, com o viúvo e com o menininho. Ela se apresentou e pediu se eles poderiam passar o Natal com ela, porque ela era uma pessoa sozinha, mas que seria muito bom se pudessem estar juntos naquela noite. E o homem, muito triste, disse: não, eu não acho uma boa ideia. Eu não tenho ânimo mais para viver, não tenho ânimo para mais nada. Eu vou ficar em casa. E ela insistiu: não, em casa não. Você vai ficar chorando, se lembrando das coisas. Por favor, eu conheci o seu filhinho no shopping. Eu vim aqui porque o seu filho é um amor de menino. É um menino muito bom. Eu ficaria muito feliz se o senhor e o seu filho viessem passar o Natal na minha casa. E deu o endereço. E depois, ambos acabaram comparecendo ali na casa daquela senhora. E uma família que estava despedaçada, triste, solitária, pôde encontrar no Natal um pouco mais do que o mercantilismo dos presentes, do que o interesse na festa, do que a alegria na bebida. Puderam encontrar o amor no Natal. Não foi um Natal muito alegre, é verdade, mas foi um Natal muito mais feliz do que eles iriam ter. Se você conhece alguém que no Natal não tem com quem compartilhar alegrias ou tristezas, se você conhece alguém que é solitário, solitária, ou alguém que foi vítima de uma tragédia ou perdeu uma pessoa muito querida durante o ano e agora deve estar tão triste no Natal, então procure por essa pessoa e leve a ela o verdadeiro espírito de Natal, que é o amor de Deus. Este amor extraordinário, que também contemplou a humanidade em tristezas e tragédias e deu o seu Filho único para que compartilhasse conosco o bem mais supremo e a maior felicidade do Natal, o Senhor Jesus. Compartilhe, leve a tua alegria a quem não tem. Leve o Senhor Jesus a quem não tem. Faça suas visitas na noite e no dia de Natal. E assim fazendo, você também vai ter um feliz Natal.